abraços, chega de fingir que nada aconteceu. Não vai me iludir, nem perca o seu tempo. Você não cumpriu o que me prometeu. Acreditei no seu olhar, sem medo de arriscar, paguei pra ver. Talvez você conseguiu me surpreender. Vai, vai pra outro lugar, procure um outro alguém, um novo ponto de partida. As bocas que beijar, um dia vou mostrar que sou o homem da sua vida, sua saída. Mas quando se arrepender, não tenha a certeza que estarei te esperando. As marcas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando. Outro alguém poderá estar em seu lugar, me amando. Vou mostrar que sou o homem da sua vida, sua saída. Mas quando se arrepender, não tenha a certeza que estarei te esperando. As marcas desse amor e a dor da despedida vão estar cicatrizando.